Acreditamos que os políticos do Brasil venham de famílias pobres e ricas, obcecados pela vitória, promessando aqueles que necessitam. Fala patando, mas como podem prometer em absurdos de urbanizar em nosso subúrbio, solucionando tudo que é problemático para a sociedade. Entretanto, não estamos mentindo, esta é a verdade que está presente em nossas vidas. Para nós de felicidade, para eles alegria, usando a velha arma, prometendo e não fazendo. Estamos fartos de suas faces enganadoras, suas mentes notórias que muitos apontam sem pralhas, mas realmente eles são talentosos para roubarem o povo. Os vitimados esquecendo, eles roubam de novo. Já ouvi comentários de suas farsas. Visitam favelas, abraçam mendigos para adolescentes, subornam com artigos inúteis e objetos inadequados. Pelas costas somente a falsidade que predomina os seus lados. Gananciosos, esses hábitos são dolorosos para as pessoas que foram enganadas, trapaceadas pelas palavras citadas prometedoras que hoje. Vocês, grandes confianças, golpe de confiança vocês nos deram. Extorquiram, abusaram e hoje estão na lama. Nosso Brasil é todo complicado. Quando o sistema é bom, é mal executado. Quando o sistema é ruim, eles são competentes. Aí não tem jeito, acabam com a nossa gente decente, que dependem daqueles que estão no poder para sobreviver. De uma maneira ou de outra, temos que crer. Se eles estão lá para melhorar ou para acabar de ferrar, então, tenho a certeza que um dia irão mudar. Não sabemos quando, não podemos aguardar. Pessoas nascendo, vivendo, sofrendo, morrendo, enquanto os ricos querendo viver uma vida saudável. Na verdade, negros e brancos são pisados pelos monstros que dominam o país. É um rapper chamado Alkid, Master J, Cadito, minha casa, Bonetti. Confluenciados, deputidos por inteiro, com muita treta e pá. Somos a banca Gang Master 90. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Tô ligado que vocês são inteligentes, mas não uso seus lados coerente, mesmo sabendo que dependemos de suas mentes para a melhora do país. Que em pouco está se desfazendo que nem giz. É foda. Competência está faltando, pretendo atingir, apertando fulano, ciclano, que não se toca o que diversos sistemas implantados são inúteis e nos custam valor no braço. Se toda a coerência fosse praticada, como não é, estamos na estrada errada. Muitos regrediram, muitos estão regredindo por causa desse sistema que somente nos traz problema. Alguns eram bem desempenhados, mas chegaram ao fim de seus mandatos. Seus projetos ficaram jogados de lado. Outros, se candidato ganha, assume os poderes e a velha história volta a acontecer, acabam seus mandatos. E aí, homie, é o que diz? Deixam outros projetos jogados de lado, desunião nos poderes. Uma poderosa escola de incompetentes e criadoras de maus exemplos. Só a rivalidade entre políticos funciona como um bloqueio de nossos objetivos. Será que eles se acham maravilhosos ou talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios? Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. Talentosos, mentirosos, gananciosos, notórios. O país de nação. Objetivos. Esse povo está em guerra com o sofrimento. Quando essa batalha terminar, já é o fim dos tempos. Eu me desabafo alterado, irritado, caralho, caralho, caralho. Vocês estão aí para coçarem o saco. Agora me sinto. poderão ser felizes. Se essa política não der certa, o dois anarquia na cabeça. Como serão os próximos? Será que são ou não? Fica a questão.